isso. Construa teu lugar dentro de mim, onde eu sempre possa te encontrar, onde sempre que eu te procurar possa te encontrar. Faça tua casa na casa minha que o Senhor me deu. Fique à vontade, pois tua vontade é minha vontade. Eu sou só um canto comum onde o Senhor pode morar. Nada há especial em mim pra ser o teu altar. Toma tua parte da parte que eu tenho. Nada é meu, tudo que sou, o que faço e que tenho, tudo é seu. Mãos, minha vida em tuas mãos. Quero estar contigo e não sair do alcance de tuas mãos. Assim eu amarei, como merece ser amado, como aquele que se deu no lugar de um culpado, um lugar que era meu. E em meu coração escreverei. Lembra-te de quem te amou sem merecer, e lembra que sem ele não há razão para viver. Deus, santidade ao Senhor, a ti me consagrar, que a minha vida seja assim, pra eu te receber, pra morar dentro de mim. Seja o centro, seja o centro. Que a minha estrada, Deus, que a minha estrada me leve à tua presença, que a minha vida seja o teu altar. Seja como for, eu desejo estar contigo. Não temerei o perigo se o Senhor andar comigo. Vou seguir seus passos onde for, então que seja assim, pra que o Senhor me enxergue. Então olhe bem pra mim, olhe como um homem que falha, porque sou assim. Olhe como alguém que precisa, porque sou assim. Olhe como alguém que procura, porque sou assim. Atenda o pedido que faço e faça morada em mim. Mais que tudo que possa, mais que ouro, mais que prata e tudo que possa me dar, mais que pedir sua entrega, eu quero me entregar. Quero vê-lo face a face, encontrar o desafio da prova e ser aprovado, atravessar o mar e te encontrar do outro lado. Deus, eu não quero só o reino, mais que ouro, que prata, dinheiro, bênçãos que o mundo vê. Tudo que existe é nada comparado a você. Deus, mais anseio, tua vontade, lay down, nunca mais vou back down. Quero a presença do meu rei comigo right now. Seja o centro de tudo aquilo que eu vivo, Deus. Hey! Que a minha estrada me leve à tua presença, que a minha vida seja o teu altar. Faça morada em nós, faça morada. Faz morada em cada um de nós, Deus, e nunca mais saia. Seja o centro da minha missão. Seja o centro da minha vida, Deus, e que a minha estrada, que a minha estrada me leve à tua presença, que a minha vida seja o teu altar. Glória a Deus.